Me viu lá, tô de queda, certeza. Sua mão tá pousada nos favela. Calma, calma, coração. Pode encostar que hoje nós tá um dia bom. Ultimamente reclamar foi o meu dom. Perdoa o jeito de eu pensar, mente a milhão. Cada tirada alivia a frustração. E na garupa que era aquela do bundão. Se eu sou merecedor, eu tô enjoadão. Quem tá aqui sempre pra somar são meus irmãos. Então encosta, garota, e dá atenção. Me viu lá, tô de quebra, certeza. Sua mão tá pousada nos favela. Calma, calma, coração. Me viu lá, tô de quebra, certeza. Sua mão tá pousada nos favela. Calma, calma, coração. DJ Alex Sampler, original das produções. Sua mão tá pousada nos favela. Calma, calma, coração. Pode encostar que hoje nós tá um dia bom. Ultimamente reclamar foi o meu dom. Perdoa o jeito de eu pensar, mente a milhão. Cada tirada alivia a frustração. E na garupa que era aquela do bundão. Se eu sou merecedor, eu tô enjoadão. Quem tá aqui sempre pra somar são meus irmãos. Encosta, garota, e dá atenção. Me viu lá, tô de quebra, certeza. Sua mão tá pousada nos favela. Calma, calma, coração. Me viu lá, tô de quebra, certeza. Sua mão tá pousada nos favela.